A gente chama aqui de voadeira, né? Voadeira é um bote de alumínio com um motor bem, bem forte. Você pega uma voadeira, cara, você chega em várias praias aqui, chega em hotel de selva, e se você chegou na beira ali, os caras já te tratam como gringo. A gente tá tirando onda com os caras daqui, dizendo: ei, meu irmão, sou daqui de Manaus, vem me cobrar R$ 10 pra estacionar o carro aqui, tá ficando doido. Dez Tipo, reais como que vai. para estacionar o carro aqui é R$ 10 normal. É, porque aqui Nem ainda é não é, cidade né? histórica nem nada. E fica calado aí, cara, para os caras não ouvirem que é normal aí, que senão eles vão cobrar 20 aqui. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Mais uma vez de volta àquela realidade cinematográfica onde sangue é lei e morte é o prato principal. Vamos lá. E junto aqui conosco hoje um convidado vindo diretamente lá do outro lado do país, ao extremo oposto do meu país aqui, né? Vindo diretamente do TambaCast, Jean Silva! Fala, galera, aqui é Jean Silva e eu já participei de um exorcismo. Olha! Que inveja! Não tem inveja não, mano. Não tem inveja não. Tem inveja sim, cara, que normalmente exorcismo, caralho. Acontece por alguma situação, né? A pessoa tá ali sofrendo, então imagina você a possibilidade de tirar o demônio da pessoa. Eu acho que você não entendeu, Spider. Ele era o demônio, sabe? Mais massa se ainda. Se você tiver a oportunidade de tirar e colocar de volta. Pô, eu faria isso todo dia, cara. Caraca. Com várias pessoas, inclusive. Mas, ô, Jean, me diz uma coisa, cara. Tu tá de tanguinha, arco e flecha, maquiagem? Como é que tu tá vestido aí? Rapaz... Olha só, índio... Maquiagem índio não, né? Pintura, índio pintura bom, de guerra, índio, né? Ó, índio bom, índio de verdade, usa short da Adidas, né? Da Adidas, camisa, lógico. Sim, sem internet camisa. Via satélite. Isso, cocar. Aí eu tenho uma Hilux e um avião. Esse é o estereótipo raiz, perfeito. Né? Tá certo. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. Então, o Dia dos Namorados passou aí, eu fiquei pensando que uma maneira legal de surpreender o seu namorado é simplesmente não dar um presente pra ele. Então, tipo, surpreenda, não dê presente. Olha, adivinhou a minha estratégia, seu malandro. Olha só, eu fui surpreendido nesse Dia dos Namorados também. Ganhou então, presente? É só dizer assim, sabe como é que tá a crise, né? Eu não sei, eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, mas tudo bem. Vale. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, aliás, vocês estão sempre sabendo, né, através dos spoilers e a arte e o post aí do cast, hoje nós vamos falar sobre os filmes de terror, né? Mas antes, vamos para um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora é a hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você faz parte daquela galera da juventude que curte ir para um acampamento, fazer o que não deve, beber muito e acaba sendo alvo de serial killer imortal... Você pode curtir a gente lá no Facebook, lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu negócio é ficar ali perdendo tempo, ficar distraído no telefone e não perceber que tem um assassino nas suas costas que vai te degolar, então você pode twittar a gente lá no nosso perfil do Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se o seu negócio é jogar joguinhos de terror, ou então fica xingando muito que Resident Evil não é game de terror, você pode encontrar a gente lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se você não é uma vítima e você faz parte dos serial killers, dos demônios psicopatas, dos bonecos vivos e dos, demônios que atacam nos sonhos. Então, junte-se à treta lá do nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição. Certo, Edu. Depois de todas essas referências aí, pessoal, não esqueça de fazer aquela famosa indicação. Hoje, minha sugestão aí é pra você indicar aí pra aquela pessoa que fica na rua. Sabe aquela que fica segurando placa do vende ouro? Vende não sei o quê. Vende não sei o quê. Sabe? Aquela que tem placa de restaurante, almoço, R$6,90. Duas marmitas aqui, real. Pô, normalmente esses caras nunca estão ouvindo nada, entendeu? Eles só estão ali, almoço, vendo ouro, faço não sei o que e tal. Pô, chega ali pra ele e faz uma indicação, deixa o dia dele melhor, entendeu? Indica uma Shinecast aí. Então ele vai poder colocar o fone dele ali e continuar fazendo a propaganda ali. Pelo menos o tempo dele vai ser mais agradável ao passar, entendeu? Então é isso aí. Bom, então dado aí os recadinhos, os nossos recadinhos, vamos começar a falar aí sobre os filmes de terror, certo? Então... vamos pro cast! Uma turma muito louca! E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido! Mas que barbaridade! Com o mineirinho muito devagar! Ah, vá pra porra! Um capixaba metaleiro! Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no Machinecast. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar dos filmezinhos aí de terror. Mas antes, eu gostaria de perguntar aí para os meus caros amigos e colegas aqui presentes nessa gravação. Hoje em dia, filme de terror, quem ainda assiste? Eu acho que a pergunta nem é essa, não é quem ainda assiste. Por que que não existe mais filme de terror? Alguém sabe me dizer? Não, existir filmes de terror, eles existem. Eles só não são filmes mainstream mais. É difícil sair um filme de terror assim que é ibope no cinema. Saca? Tipo Invocação do Mal. Foi um dos mais recentes aí de terror que deu ibope no cinema. Geralmente os filmes de terror que saem, ou eles já saem direto home video, ou eles saem muito abafados e passam em poucos cinemas e tal. Saca? Mas tem muitos filmes de terror bons aí. É um tema que eu acho que já não é mais tão popular como era antigamente, né? Eu acho que ele saturou ali no início dos anos 2000, ali muito pelo gore, mais pelo gore que pelo terror em si. E aí todo mundo botou tudo junto numa mesma panela. Ah, e é tudo a mesma coisa essa porra, e aí não quero mais ver, e é isso aí. Pois é. Eu digo isso por causa que tem gente que acha que Jogos Mortais... Albergue, esses filmes aí são filmes de terror. Isso não é filme de terror. É horror, são né? Gore, essas, são filmes de horror. São filmes de horror. É, são gore essa porra. Isso não, olha, sabe, mas... não tem nada a ver com terror. Mas é verdade que muito vai pra home video, mas a gente também perde muito filme bom, né? Depois que você começa, você vai vasculhando aí nessa lata de lixo que são os filmes de home video de terror. Você encontra muitos filmes bons, cara. Muitos filmes bons, cara. Eu, por exemplo, filmes assim, até com e às vezes são filmes assim até com atores famosos que saíram assim, sim, totalmente sim. Na surdina. Pois é, justamente o que você falou, já não é mais mainstream, né, o terror. Virou classe B, virou cinema classe B, mas ainda tem bons filmes. Eu, por exemplo, deixei de assistir filme de terror, eu assistia muito, gosto, na verdade. Mas, por exemplo, tive filha, né? E aí, porra, todo filme de terror envolve alguma coisa com filhos. E, porra, não dá, cara. Me dá uma agonia muito grande. Me dá uma agonia muito grande, sabe? Mas eu acho que o gênero não é tão cultuado, não é tão assistido hoje, porque migrou muito... O gênero de terror migrou muito pro lado do suspense, né? Então, hoje em dia, o que pega mais é o suspense com um pouco de terror, mas sempre puxa mais pra essa linha. O pessoal confunde muito, o pessoal confunde muito suspense com terror. Se você analisar, assim, antigamente, hoje e tal, cara, o que sempre teve mainstream não era o filme de terror em si, saca? Os filmes de terror e tal. Tipo, clássicos, assim, como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, não eram filmes de cinema, saca? Os filmes que bombavam em cinema, ou eles eram aquela pegada de suspense muito forte, né? Igual o Sexto Sentido e os outros, assim, e tal. Ou tinham aquela pegada mais voltada pro gore mesmo, igual o Tim Blue citou aí dos Jogos Mortais, do Albergue, né? Que foram filmes que têm seus nomes marcados no cinema, teve bilheteria de sucesso e tal. Eu lembro de Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo lotando o cinema aqui em Curitiba. Sim, mas não tô dizendo... Consideravelmente. Mas se você pegar... Tô dizendo no sentido assim, não era aquele filme que era feito pra, nossa, vamos bombar a sala de cinema, vamos fazer campanha, saca? Tipo igual um Jogos Mortais. Não era aquele filme pra cinema, entendeu? O foco dele maior era justamente o público cult ali, saca? O filme de terror mesmo, ele sempre foi meio cult, saca? Você vê que os grandes clássicos, eles são... Aquela coisa de nicho ali, ó. Quem gosta considera a obra clássica do cinema, igual os filmes do George Romero. São clássicos do cinema. Mas o cara não é um daqueles cineastas, tipo, não é um... Não é um Hitchcock, né? Não é um Hitchcock, não é um Hitchcock. E o Hitchcock, o filme dele, o Psicose, é um filme de suspense, não é um filme de terror. Eu sempre considerei o suspense nos filmes de terror como um adendo, assim, algo a mais, assim, no filme de terror. Agora, o filme de suspense por suspense mesmo, antigamente tinha poucos, assim. Mas foi depois que... Hoje em dia, filme de terror a gente quase não vê, mas vê muito suspense. Filmes que passam o filme todo, vai aparecer e não aparece porra nenhuma, é só suspense. Né? Eu, pelo menos, eu lembro, assim, né, filmes de terror mais. Bom, então vamos começar aqui a nossa rodada de filmes de terror, né? E cada um aqui vai escolher um filme de terror bom, que gostou na época, né? Obviamente, filmes antigos, filmezinhos trash aí, né? Eu vou fazer aqui um sorteio honesto. Deixa eu começar aqui. Peraí, deu errado aqui. Só um pouquinho. Eu vou sortear outra vez. Não sei o que tá acontecendo. Né? Ultimamente tem errado bastante. Esse sorteio tá saindo errado. Então saiu eu primeiro. Eu vou começar. eu tinha até esquecido desse dado viciado aí. Não, honesto. Sorteio honesto. Desculpa. E o filme que eu escolhi é o filme de 1990 aí, né? Um filme que marcou bastante, que eu assisti muitas vezes na parte da tarde, né? Porque eu tinha muito medo de assistir filme de terror à noite. Então eu pegava ali o Cine Trash ou Contos da Cripta, sei lá, qual é que era o quadro que tinha na Band, né? E o filme que eu vou falar é do Shakma, A Fúria Assassina. Shakma, não me recordo. Meu Deus do céu, hein? E se eu disser que eu não conheço também? Como é que faz? Era do Cine Trash, do Zé do Caixão? Pode ser que tenha passado no Cine Trash também. Não lembro agora aonde que passou. Cara, mas eu lembro desse filme, olha. Lembrou agora? Mas é muito trash, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu procurar aqui pra ter uma referência. Você escavou, que foi uma beleza, olha. Ah, esse filme é muito legal, cara. O Shakma, o que que é? O Shakma é o nome de um babuíno que tinha numa faculdade, né? Que eu não sei por que eles tinham lá, provavelmente para algum estudo biológico, sei lá. O Rafik. O quê? O Rafik, era o Rafik. Lembrei desse filme, Tim Blue. Eu já vi. Lembrou também? Lembrei. O que que é o Rafik que vocês estão falando aí? Puta que pariu. Esse macaco do filme é o mesmo macaco do Rafik do Rei Leão. Ah, é que eu não assisti Rei Leão, então foda-se. Porra! Não faço ideia. Mas enfim, segue. Ele é um babuíno, né? Então o bicho já é... Por natureza ele já é brabo. Mas alguma coisa acontece no filme que o bicho fica furioso e começa a atacar todo mundo. E tem alguns estudantes lá da universidade lá. Cara, é um caçador dentro da universidade, sabe? O bicho fica perseguindo eles e as pessoas tentando fugir. Por algum motivo elas não conseguem sair da faculdade, eu não sei, eu não me lembro o porquê, eu não assisti o filme de novo. Mas eu tenho que reassistir esse filme, que eu me lembro que ele era muito legal, cara. E eu lembro de cenas clássicas do filme, assim, tipo, a guria querendo subir, na, ela entrou dentro do box do banheiro, assim, ela entrou no banheiro, aí ela entrou dentro onde tem o vaso ali, e um banheiro de escola, então ele é todo aberto, né, ele só tem a portinha, tem um espaço grande embaixo, assim, ela se escondeu ali e o bicho entrou por baixo e pegou ela. Rapaz, é um anão dentro de uma roupa de macaco em algumas cenas, assim, mas parece o bicho de verdade, e destrinchando a pessoa. As cenas são bem fortes e puta merda, dá um terror quando aquele bicho aparece, rapaz do céu. E depois disso eu lembro de procurar muitos filmes, muitos documentários assim sobre babuínos na Discovery Channel e Animal Planet, sabe? E os bichos são fodidos, mas os bichos são brabos, rapaz. Aqueles dentes daqueles bichos ali são... porra. Você comentando desse filme aí, você me fez lembrar de um outro filme, só que eu não sei se vai ser o filme de alguém, então eu prefiro não falar qual é. Sobre animais também? Sobre animais também. Um filme muito clássico. Por mim, você pode falar. Então, posso, Spider? Então, cara, eu acho que não, porque então, arrisca não falar, de ser o meu filme. É, então não. É inspirado num livro, Spider? Cara, não sei, na verdade. Não é inspirado num filme. Não, é inspirado sim, é inspirado. Então acho que é o próprio que eu ia comentar. Então, provavelmente é o filme de Spider, você vai ver. Me lembrou dele. Cara, esse filme do Shackman, o que vocês lembram? Vocês só lembram de ter assistido, vocês não lembram nada do filme? Não lembro do filme, mas aqueles filmes de antigamente era muito isso, né? Envolvia alguma parada científica que dava errado... E a coisa saía do controle e saía matando todo mundo. Antigamente quase todo filme era assim. Sim. Cara, eu tô vendo umas cenas aqui do bicho e o bicho é um ator de verdade, cara. Ele não, sabe? Tu tá de putaria. Cara, rapaz. Eu tô dizendo que o bicho é um ator de verdade porque ele, assim, ele tá tentando entrar numa porta. Ah, caralho, pensei que era um anão. E ele fica se batendo na porta, rapaz, assim, pá, pá, pá, de verdade. O bicho é tentado, rapaz. Se ele foi treinado pra fazer isso, nossa senhora, parabéns pro adestrador desse filme, desse bicho aqui. Puta que pariu. Será que esse macaco era o Andy, alguma coisa lá, que fez o Gollum? Andy Serkis. Não. Fez o... Não, o macaco, eu tô falando de cena macaco. Que tá o macaco de verdade, entendeu? Será? Então, eu acho que seria mais trash se o macaco fosse um anão. Ia ser é, não, mas é que eu disse pra ti, ô Jean, tem cenas que o macaco tá atacando as pessoas. Nessa parte, com certeza é um anão vestido, tá ligado? Pode escrever. Então faz juiz, ó. Nessa parte, certeza. A ser trash. Até porque o bicho é bem maior quando tá atacando as pessoas. Nossa senhora. Eu tô vendo uma cena aqui dele atacando um cara aqui que puta que pariu, cara. Olha, não, e o filme, terror mesmo. O filme é o básico trash, né, cara? Eles acho que pegaram um pavimento de algum canto, assim, de um prédio. Só um pavimento, tudo acontece naquele um pavimento. Parece que eles usam, sei lá, 4 salas no máximo pra tudo. Sim, e poucos atores, né? E meia classe dúzia Z total. Agora, por que que eles não saem da porra da universidade, eu não sei. o filme era foda. Cara, me dava um medo desse bicho atentado. Eu lembro de vários flashes, assim, do bicho revoltado. Tem uns flashes. Se batendo na porta, furioso. Sem falar de uma cena clássica desse filme, onde, tipo assim, o mocinho, né, o cara que se escapa no final lá, ele faz igual o Schwarzenegger gritando com o predador. Ele grita, assim, dá um berro, assim, e o Shackman sai, assim, de perto dele, foge, assim. Que piada, né? Que sinistro. É foda. Eu não vou contar o final, o que que aconteceu, o que que fizeram, o que que não fizeram, pra vocês assistirem. Pra quem, os ouvintes que quiserem assistir aí, o final é bem impactante. Ah, tá louco. Tô vendo aqui. Caralho, velho, puta que pariu, o filme era bom. Esses filmes de antigamente eram bons. Olha, hoje spoiler, não pode nem cara, ter sangue, spoiler. Não pode nem ter sangue nos filmes. Né, caralho, cara? Olha a onda, bicho. Tem uma cena que estão caçando o Shakma e tem uma mulher comendo bolo. Passando com um prato com um bolo na mão, oferecendo bolo pra galera, a galera indignada. Porra, tem um macaco matando todo mundo. Eu só queria dar bolo pra vocês. Né, cara? Essa é das minhas. Você vê como o autismo já era abordado desde aquele tempo. Abordado, pode escrever. Meu Deus. Bom, então vamos dar seguimento aqui na roda, né? Então, Spider, já que o Edu acha que o teu filme lembrou ele, o meu filme lembrou o teu filme, fala o teu filme, Spider, pra gente ver se coincide com o que o Edu falou aí. Então, eu vou falar aqui, não sei se pode falar, vocês me digam aí se vale ou não vale, mas um filme que eu gostei muito e faz tempo que eu não assisto, um tempinho, mas eu gostei muito, é A Mosca. Não. A Mosca. Não é esse filme, mas é um ótimo filme. Mas não vale ou vale? Vale. Vale. 100% válido. É, ué. Então, e é o ator é aquele que fez o Jurassic Park, não é? Sim. Que é o mesmo cara que... Independence Day também, não é? Independence Day. Não, é o cientista. Isso. Não é o cientista lá. Que vai voltar agora no Jurassic Park, né? Jeffrey Goldblum. É, ele vai voltar agora. Ele tá voltando em tudo, né? Já voltou no Independence Day 2 aí. É, ele voltou no Independence Day. Puta, nem me lembro desse filme, cara. Ele é a volta dos que não foram. Mas, Edu, já que o Spider falou e da Mosca que não é o filme que tu tá falando, qual é que era o filme? Cara, é Cujo. É um nossa, filme baseado. Nossa, vai lá. Dito Cujo. Cujo. Dito Cujo. Cujo nome. Cujo. É um filme baseado no... Cujo. Ah, ok. É um filme que é baseado no livro do Stephen King, que é um cachorro que pega raiva e uma... Ah, sim, uma mãe carro com aquele, um guri, né? Vai no ferro sim. Velho lá na oficina pra levar o carro. O cachorro ataca os dois e eles ficam presos dentro do carro porque não tem como sair, porque o cachorro tá ali, o carro enguiçou. Saca? Nu, velho, como que o filme te deixa tenso? Saca? Sim. E me lembrou esse negócio aí do macaco e tudo, da tensão, saca? Do coisa que o Spider comentou ali, que se passa tudo num local fechado e tudo, o Cujo também usa essa técnica. O filme praticamente todo se passa ali no carro, né, em volta do carro ali. Então a gente... Tem filmes que são assim, né, não precisa de muita coisa, né, tipo 127 dias, se não me engano, é 121 dias. Lá. 172. Só precisou de um buraco. Só de um 172... buraco. 172 horas, né? Horas, é. É horas, pô, horas, 172 horas. Mas olha só, eu tava vendo aqui o plot desse filme Cujo. Cara, é bem whatever, né? Tipo, um morcego vampiro picou um São Bernardo e ele ficou raivoso. Pode escrever, cara, por que não? Não, né? É bem whatever, eu achei. Mas, cara, o cachorro raivoso, cara, quando é você morte. Vê assim, porque um morcego vampiro não é um, tipo, uma coisa sobrenatural. Tem um morcego que o nome dele é morcego vampiro mesmo, saca? Que... Sim, mas aí, passar raiva. Sim, hidrofobia. É transmitida, sim, pela saliva e a gente pode pegar a raiva tanto de cachorro, gato, quanto de morcego. De também. Morcego, rato. Do chefe, né? Eu acho que a gente devia ter chamado o filme do Edu. Não, mas não era esse. Eu sei. Mas não. Quase foi, né? Praticamente. É, né? Quase. Você já falou no filme. Mas então, aí. Spider, fala aí da Mosca. Como é que é que foi o filme? Tu lembra? Então, é um plot, lembro. Fala aí. O tal do Jeff Goldblum aí, que era o físico, Seth, né? Tava com pesquisas avançadas lá e ele tava tentando fazer uma máquina de teletransporte. Olha. Né? Que se alguém fizer um dia aí qualquer crowdfunding pra isso, eu tô colaborando. Então, o cara era um físico lá e tava tentando fazer uma máquina de teletransporte. E ele estava testando várias coisas, né? Então ele estava conseguindo, nos testes avançados dele, ele estava conseguindo fazer várias coisas se teletransportar pequenas, né? Mas todas elas sem envolver matéria orgânica. E aí os testes dele mais avançados era para tentar mover matéria orgânica. Então, tipo, mover rato, mover um macaco e um cachorro, e nessas que ele tentava teletransportar de uma cabine para outra, né? Porque eram duas cabines, uma perto da outra, assim. E o que acontecia é que quando se teletransportava, o bicho ou a matéria orgânica chegava totalmente desfigurada, né? Ele fazia, ele nunca... desestruturava tudo para reestruturar em outro lugar, né? É, exatamente. Então, ele não... E agora eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu acho que isso eu não lembro muito bem. Eu não lembro por que exatamente ele resolveu fazer o teste nele. Porque eu acho que ele tentou fazer no macaco e deu certo uma vez, né? Sim, ele... Aí o pessoal começou a cobrar prazo dele, porque tava duvidando que a ideia fosse funcionar. Então, pra acelerar e comprovar que tudo tava funcionando, o último teste foi fazer nele mesmo. É, mas acho que ele... Provavelmente eles não autorizaram o teste em humanos, né? Esse tipo de coisa demora séculos pra se liberar. Sim. E questão de ética e coisa e tal. Provavelmente... Eu não lembro desse detalhe no filme. Mas isso é bem clichê, né? Provavelmente aconteceu também. O macaco, inclusive, era o macaco do Shakma, né? Não sei, era? Era parecido. Ah, era é por isso que o Shakma deu ataque lá no outro filme, ó. É, então. Ele ficou louco da cabeça, né? Ele ficou... Maluco da cabeça. Ele foi teletransportado errado, o cérebro dele bugou e pronto, ó. Transportaram ele junto com o Jason, talvez. É, por então, aí. eu acho que ele transferiu o macaco, teletransportou o macaco, e o macaco, teoricamente, chegou inteiro, né? Mas o bicho não esperou muito bem avaliar se o macaco realmente estava tudo certo e tudo mais. E eu acho que, como o Edu falou, tinha prazos, e aí nesse meio tempo ele resolveu se teletransportar. Né? Então, beleza, sim, se o macaco sim. Se transportou e chegou bem, vou fazer comigo. E nessa que ele se teletransporta, ele não checa, obviamente, né, todos os detalhes, e nisso entra uma mosca junto dentro da câmara. Sim. E aí ele se teletransporta. Resultado, quando ele chega do outro lado, o DNA dele se funde com o de uma mosca. E aí é que começa a história principal do filme aí. Nesse meio tempo tem uma... Acho que tem uma repórter, né? Uma jornalista, sim, né? Sim. Tem uma repórter que ela acaba testemunhando essa transformação. É. Que motiva ele, né? A fazer esse teste com o humano também, né? Ele se sente lá. Meu Deus, vou me mostrar pra ela e ela vai querer, né? Enfim, ser minha namorada. Ou aquela coisa. Ela vai querer se fundir comigo. É. Ela vai querer dar uma voada comigo. E esse filme gerou, assim, cenas de mais absurdo, grotescas, terror, né? É, grotesco demais. De nojo, grotescas demais, né, cara? Porque a transformação dele é horrível, cara. É horrível. Cada passo, cada processo, assim, da transformação dele, assim, vai ficando pior e pior a cada momento, a cada passagem do filme, assim, né, cara? Que coisa bem horrível que ele fica. Rapaz, a última transformação dele é a menos pior, né, cara? Porque ele já tá transformado completamente, aí nem é tão horrível. Mas até chegar lá, puta que pariu. Se tiver uma escala de escrotidão, assim, entre... De nojo, né, dentro de um filme, a mosca tá entre os top 5 desses filmes, cara. Porque... Sim. É bem nojento. É bem nojento. Sim, eu lembro dele guardando os pedaços do corpo que ia caindo, assim, no banheirinho. No espelho do banheiro, assim, sabe? E tem uma paradinha dele entrar no casulo, não tem? Ou é no 2? É no 1, um, não é? Não, aquele, eu acho que é nesse aí, é no 1. Um, que ele faz casulo, tipo um casulo, assim, igual... É no 1, um, é no 1, um, Edu. É no 1. É no 1, um, né? Uhum. Então, mas nossa, agora, essa parte... Falando sobre essa questão do teletransporte, claro que a gente só vai falar, provavelmente, asneiras aqui, porque... Ninguém é especialista. Isso, né? Nem quem é especialista vai saber falar exatamente o que poderia acontecer, mas enfim. Então, a máquina dele... desconstrói toda a matéria dentro da cápsula A e transfere e reconstrói tudo na cápsula B. Porém, ela não escaneia o espaço, porque se ela funde a mosca com ele, quer dizer que a máquina não sabe aonde ele estava e onde estava a mosca, senão ele reconstruiria exatamente nos mesmos locais na cápsula B. Ou seja, a mosca em si já nem seria tanto problema, porque com certeza o que tinha de bactérias dentro daquela cápsula dava um enxame de mosca. Sim, né? É verdade. E tudo foi fundido com ele, entendeu? Então, as matérias de de ar, tudo, oxigênio, tudo que tinha dentro da cápsula se fundiu com ele, não só necessariamente a mosca, mas... Enfim, mas eu acho que nesse ponto tem aquele caso assim, que a gente biologicamente é coisa que isso interfere já no nosso organismo. A gente já tá com essas bactérias, já tá com ar, já tá com isso tudo dentro do nosso organismo, saca? De certa forma... O nosso DNA já é feito para suportar essa bactéria, já está escrito lá no nosso DNA. Os componentes que estão no DNA da mosca não estão, saca? Isso é que fez a reconstrução. Assim, a reconstruir tudo assim, como se fosse. Todos os DNAs ali presentes como se fossem um só. Tá, mas tu tá falando de bactérias, talvez bactérias que ele tem no lábio, talvez bactérias que. No ouvido, sabe, em periféricos próximos assim ao organismo interno. Mas eu tô falando de bactérias que estavam dentro da cápsula encostada no vidro, no chão, enfim, sabe? Na sujeira do pé dele quando a hora que ele entrou, porque ele entrou completamente nu. Mas bactéria entendeu? Já é grande o suficiente para ter DNA? Ou não? Lógico. Sim. É? Tudo tem DNA. Sim, sim, então, tudo tem que ter um DNA. Então é, então é, faz sentido. Faz tipo, sentido. O nosso corpo é acostumado com as bactérias, mas as bactérias não fazem parte do nosso DNA. Entendeu? A gente convive harmonicamente com elas. Tanto que, tipo, por exemplo, se você viaja para outro lugar e toma água ou come frutas de outro lugar, você vai experimentar diferentes tipos de bactérias, entendeu? Ou bactérias que estão mais adaptadas a um outro ambiente. E muito provavelmente você vai passar mal com elas, né? Sim. Então, isso pode acontecer, mas... Cara, é vocês estão falando de uma parada aí. Olha que esse filme foi dirigido por um diretor que inicialmente... Perdão. Ele foi dirigido por uma pessoa que foi trocada. Quem seria o diretor desse filme era o Tim Burton. Imagina isso, bicho. Tim Burton. Nossa, mano. E aí, mais uma curiosidade é que... A Mosca é uma refilmagem de um filme de 58 chamado A Mosca da Cabeça Branca. Então, cara, imagina essa loucura aos olhos de Tim Burton. Ia ser foda. Ele já tinha um conceito de teletransporte lá em 58, então nesse mesmo filme é um... Ou é outra coisa? Então, acho que é um plot diferente, né? Eu acho que teletransporte é uma parada já mais recente e tal. Mas assim, ó, pra ser mais incrível ainda, esse filme ainda ganhou um Oscar. De melhor maquiagem. E merecido, cara. Mereceu, realmente. Porra. Bom, é isso aí. Esse foi a mosca aí. Filmaço, inclusive, hein? Filmaço. E o conceito também, de deixar o cara pensando, né? Porra. É, então. Bem dessa. O que será que seria possível isso? Desconstruir e construir? Interessante. E não só isso, né, cara? Tem todo o embate psicológico do personagem ali de se ele é mais humano ou se ele é mais mosca. Saca? Sei lá, cara. Isso também é algo assim que eu pensaria assim, porra. Mas. Eu acho que, assim, digamos assim, num total ali de formação biológica, tem 99,9% de humano e 0,1% de mosca. Por que a mosca, sabe, ia se sobrepor ao total humano, entendeu? Então, porque, né, cara, a partir do momento que o cara vira, o corpo dele todinho vira uma mosca, saca, velho? Uma mosca pois humana. Aí é mais fica... possível a mosca se fundir e ficar inativa dentro do organismo do cara que o cara virou uma mosca, mas, sei pois lá. É, né? Deixa porra, que a ideia véio, tá tem boa. Que ter plot no filme, carai. É, tem que ter. Tá parecendo aqueles memes do Facebook. Se tu botar um cavalo e um ser humano em uma cápsula e do outro lado sair um centauro, ok. Né? Tranquilo. Ok, não. Eu pego na barba e monto em cima dele. Vamos. Caraca. Esse é o meu pocotó. Imagina, velho. Meu Deus do céu. Então agora vamos ao próximo filme. O Edu vai falar aí qual o filme dele que ele gostou de terror. Vai lá, Edu. Cara, tô com um ligeiro receio de falar do meu filme aqui, porque ele é um filme bem cult. Mas eu conheci esse filme, assim, bem por acaso, cara. Aquelas noites de insônia que você vai ver um programa aleatório na TV. Por acaso, tava passando esse filme, ia começar a segunda parte. Comecei a ver da segunda parte pra frente. Um bom tempo depois que eu fui ver ele completo e tudo, que eu achei ele na locadora. Mas é O Mestre dos Brinquedos. Ai, não. Cara, eu não lembro desse filme. Poxa, não lembra, Spider? Não. Nossa, lembro. É um filme já me muito deram, muito mas já bom, me deram cara. Uma pernada, cara. Mal cheguei. Porra, cara, adorava. Eu adorava esse filme, pô. A SBT passava quase que todo dia. Na verdade, não é esse filme, né? São esses milhões de filmes. Esses. Eu nunca sei qual é o primeiro. Ao todo são 10. O primeiro chama O Mestre dos Brinquedos. Caraca, 10 filmes? 10 filmes. Jesus. Ah, era filme que não custava nem 1 milhão, pô. Era muito fácil de se fazer um filme desse. É, era cara. Stop motion, era stop uma coisa motion. Simples. É. Fantoches, stop isso. Motion. Isso. E o barato cara, do filme... Vou procurar aqui no YouTube pra eu saber, cara, porque eu não lembro desse filme. Pô, era, e o barato do top, filme cara. É que ele, por ser bonequinhos ali, né, em stop motion, eles não falavam. Então, tudo que eles iam comunicar uns com os outros, você via através da expressão do rosto dos bonequinhos. Era muito então, foda. Cara, você viu os bonequinhos ali, você se afeiçoava o bonequinho quando ele tava com, tipo, entre os amigos dele ali e tal. E quando o bonequinho fazia cara de psicopata, nossa, velho, gelava o sangue, assim, saca? Porra, era muito massa. O bonequinho que eu mais gostava era o Cabeça de Parafuso, lembra? Ah, o Broca. É, pô, ele era chama muito Pinhead. Bom, cara. Eu gostava daquele parrudinho que tinha a cabecinha bem pequenininha. Que era o fortão, sabe? Tipo tanque, tá ligado? Tô ligado. Ele carregava os corpos. Mas assim, Edu, como é que surgiu a vida dos bonequinhos? Eu não lembro, eu lembro dos bonequinhos, só lembro dos bonequinhos. Eu não lembro de nenhum filme, eu lembro só dos bonequinhos. Então, que cara... Que dava bastante. Mas como é que é a mitologia dos bonequinhos? Quem é o mestre dos brinquedos, na verdade? É, a cada filme tem uma pessoa que vira o mestre dos brinquedos, não é? Mais ou menos. Tudo começa lá. O primeiro filme é de 89, que foi lá dirigido pelo David, acho que é Schmoller, que fala o nome dele, sei lá. É, tudo começa quando um grupo de paranormais vão pra um hotel, onde... Um grupo de paranormais? É, de paranormais. Tá. Tem uma médium, tem um pessoal que pesquisa paranormalidade e tal... Então vai lá esse grupo de pessoas pro hotel, onde diz a lenda que havia um segredo egípcio escondido nesse hotel que era capaz de dar vida pra esses bonecos. Aí, quando eles chegam lá nesse hotel, eles começam a investigar e tudo, e descobrem a lenda de um mestre titereiro que chamava Andrei, que tinha fugido Andrei da... Andrei Fernandes ou não? Hã? Andrei Fernandes? Não, não. Ah, tá. Jean sacou qual é que é. É, André... É, na verdade, nem André, é André Toulon. Eita porra. Né? O cara que não sabe o que tá falando é foda. Né, porque na versão dublada eles falavam Andrei. É, acho que tá o nome dele é francês. Então é Andrei. Assim, o que importa é a dublada. É, dublada, então. André Toulon. O mestre é o André Toulon. Então, tio, esse mestre André Toulon... Que tinha morado nesse hotel e que tinha dado vida aos bonequinhos. E o pessoal lá abre a caixa onde estavam os bonecos e os bonecos voltam à vida. Nesse filme mesmo, não fala exatamente como que os bonequinhos ganhavam vida, não. Acho que é no 2 ou no 3. É através de voodoo? Não. Na verdade, acho que é no 2 ou no 3, não sei. No 2. É porque no 2, se você me permite... À vontade. O André, ele morre, né? E aí o plot do 2 é os bonequinhos tentando fazer o seu mestre voltar à vida. E aí eles utilizam do mesmo... Como é que é? É a mesma fórmula. Isso. É a mesma fórmula que deram vida a ele, a eles, né? Os bonecos, também eles estavam querendo usar no Criador, que era o André Toulon. Isso. E nesse filme também revela que cada bonequinho que ele criou, que ele deu vida com esse soro verde lá que ele criou, com essa fórmula verde, cada bonequinho é inspirado em uma pessoa que ele conheceu de verdade que morreu, saca? E ele faz um negócio lá, cria o bonequinho parecido com a pessoa, de forma que o bonequinho tem meio que a personalidade da pessoa, saca? Não é a pessoa mesmo, a alma da pessoa ali no bonequinho e tal, não, mas o negócio que ele faz lá é o bonequinho tem a personalidade semelhante à da pessoa. Então ele, esse cabeça de alfinete aí que você falou, o grandão, ele, ah, ele era um amigo. Cabeça de alfinete, né? Cabeça de alfinete. Caralho, lembrei, olha que legal. Cara, eu tô vendo uma cena aqui do Broca em ação. Ah, sim! O Broca. Cara, mas deixa eu, olha só, bicho, eu não sei se naquele tempo lá ele já tinha acesso à internet, que acho que não, né? Mas acho que ele, pra criar aquela boneca lá que soltava um barro pela boca, acho que ele deve ter assistido aquele Two Girls and Cup, né? Que, ô, porra nojenta, bicho. A mulher, ela, aquela bonequinha, ela solta um toletão assim na boca dela, né? E aquela bonequinha é a esposa dele que morreu. Porra, ele fez a bonequinha dela. E tem aquele. Escroto, né? E o líder dos bonequinhos, eu acho, entre eles ali, é aquele do. Do ganchozinho. Da faquinha, né? Parece da, a morte. Do ganchinho da faquinha, né? Eu vi esse é aqui Blade. Agora, tão os três na cena aqui. Cara, é, Edu, o chefe deles mesmo ali, o que parece que lidera a galera mais, na verdade é o Coringa, saca? Ah, que é o bobo da corte. É o que muda de cara, né? O que muda de cara. Edu, eu vou ser bem honesto com você, eu nunca vi esse filme, cara. É, cara. Isso, Spider! Peraí, vamos tirar o Spider aqui, peraí. Me tira aí. Desligar o Spider. Desconecta aí. É, porque ele entra naquela linha de filmes que eu te falei, Spider. Ele saiu direto pra home video, não teve divulgação nenhuma, não foi premiado nem nada. A mulher solta uma sanguessuga pela boca. Sim, cara. Quando eu era criança, bonequinhos pra mim, principais quando eu era criança, aí pra mim, aquilo era um toletão de bosta, tá ligado? É o que parece quando começa a sair, mas é uma sanguessuga. Os bonequinhos principais aí é o Broca, né, que tem a perfuratriz na cabeça, o cabeça de alfinete, que tem os braços gigantes ali e a cabeça pequenininha. Que estão sempre em todos os filmes, né? Que estão sempre em todos os filmes. O Blade, que também tem em todos os filmes, que tem aquela cara de psicopata e a faca, a mão de faca, a mão de gancho ali. Isso. É o Blade. O Seis Balas, que é o cowboy de seis braços ali, caralho, cada braço com, disso, com um revólver. O Tocha, que tem o lança-chamas. Lança-chamas. É. O Coringa, cara, não... que é o bobo da corte. E a Mulher Sanguessuga, que tem a esposa do cara. São os principais. Ninguém nunca fez um jogo desse filme? Cara, um jogo que eu saiba, não. Potencial gigante pra fazer. Não é, um jogo, cara? De quê, Spider? Ah, qualquer jogo, cara. Podia um ser jogo tipo luta. Survival, assim. Podia, até um jogo de podia luta, ser, é. Tipo, podia ser um jogo de tipo point and click, inclusive. Pô, podia ser um adventure. Pô, tem potencial pra vários esquemas. Não, cara. Seria um jogo interessante de você ser os bonequinhos e você ter que pegar as pessoas que estão fazendo as coisas, saca? Porque os bonequinhos, eles não são do mal, saca? Os bonequinhos, eles querem sempre proteger o mestre deles. Então, o primeiro e o segundo filme, não, eles estão protegendo... Mas eu tenho que discutir com isso aí, com você, que você falou. É, cara, mas que, olha só. Que no primeiro que filme... É, Spider, eles não são do não mal. Não são do mal. No primeiro filme... Eles não têm noção do que eles estão fazendo, sabe? Eles são... Não, eu mais ou menos essa isso. Versão, no primeiro filme, por exemplo, eles só vão matar as pessoas ali que estão querendo roubar o segredo do Toulon pra fazer maldade. Tanto que eles não matam todo mundo que vai pro hotel. Saca? Não, mas eles podiam fazer outras coisas, né? Do tipo assim, não precisa necessariamente matar, né? É, cara, mas você tem que pensar que são... Ninguém pra instruir eles, cara. Ele não tem ninguém pra instruir eles. Pois é. Você tem que pensar que são bonequinhos que foram criados na Segunda Guerra Mundial, saca, velho? Pra proteger as pessoas dos nazistas. É tipo o Majin Buu, tá ligado? O Majin Buu sem ninguém pra controlar ele, ele faz o que ele quer. É, e na verdade, o que que acontece? Entendi, mas a partir do momento que ele faz alguma coisa que não é certa, ele tá errado, concorda? Sim. É. Não, que ele tá errado, tudo bem, mas não necessariamente ele é mal. Né, cara? Entendi. Entendi, ele age na inocência, entendi. É, ele age por ignorância, entendeu? Pois é, mas... Saber que existe outra coisa pra fazer. Mas aí a pergunta é aquela, você deixaria alguém na inocência matando solto? Não, mas aí é a questão de tu pegar e levar pro caminho certo, mas até onde a gente viu, ninguém conseguiu fazer, entendeu? Não, E daí nisso deu 10 filmes. Não, tem no filme 4. Eu não sei se é no filme 4 ou no filme 5. Eles encontram o herdeiro do Toulon. Eu não sei se ele é neto do Toulon, bisneto do Toulon, não sei. Ele é herdeiro do Toulon. Aí ele passa a ser o dono dos bonequinhos. Nos filmes mais pra frente, ele já é guardião dos bonequinhos e tal. Aí os bonequinhos já não matam mais as pessoas. Inclusive, tem um dos filmes em que eles fazem um crossover com uma outra série aí, que é de uns demôniozinhos pequenininhos que ficam sempre tentando... que invade a Terra e tal. É um filme, acho que é alemão esse. Aí faz um crossover que esses demôniozinhos estão querendo invadir a Terra. Os bonequinhos são, tipo assim, a defesa. Eles vão lá pegar os demônios e impedir que eles venham pra conquistar a Terra. Saca? São os heróis. São os heróis. Aí nesse filme eles já são, tipo, meio que os heróis. Sim. Saca? Mas os bonequinhos, eles não são, tipo, pessoas más, saca? Mas só... é assim, os bonequinhos são tipo Godzilla, tá ligado? Ou Spider? Godzilla, que nem a gente falou no sobre os Tokusatsu lá do Godzilla. Ele tá ali, ele tá... Aparece alguém pra invadir o território dele, ele vai lá defender. Mas ele não tá ligando se tem uma cidade no território dele, entende? Não, mas é porque o que acontece? Eles foram criados na Segunda Guerra Mundial, quando o Toulon tava fugindo dos nazistas. E os bonequinhos, ele criou os bonequinhos pra ajudar ele e outras pessoas a fugirem dos nazistas, que estavam lá caçando judeus, negros, e todo mundo que eles considerassem inferior, saca? Sim. Então ele criou com esse intuito. Qual que é a missão dos bonequinhos ali? É proteger. E eles sabem que todo mundo que quiser, até então, todo mundo que quiser fazer mal pros donos deles, pros amigos deles, são pessoas que vão querer matar eles, velho. Então, se eles não matarem os caras, os amigos dele, o dono dele, todo mundo vai morrer, saca? É o que eles nasceram pra fazer, saca? Até o cara, tipo, mudar isso nos bonequinhos lá, o herdeiro do Toulon, que aparece nos filmes pra frente aí. Mudar isso, aí eles já ficarem mais bonzinhos e já fazer mais coisa, tipo, esqueceram de mim do que matar as pessoas mesmo e tal. Mata no acidente, assim, sabe? Causa acidente ali, deixa a pessoa morrer e tal. Mas não mata. Não vai lá e enfia a faca. Igual no primeiro. Mas esse aí é meu filme, cara. Muito, muito bacana. Eu curto muito a franquia toda. Eu acho que é mais a franquia do que um filme. Porque eu não lembro de nenhum filme, eu lembro só dos bonequinhos mesmo. O primeiro filme, cara, é esse do hotel. O filme todo se passa dentro do hotel e é muito naquela pegadinha, assim, de um grupo de... Tipo os filmes clássicos mesmo, né? Um grupo de pessoas se reúne e uma a uma as pessoas vão morrendo até descobrir quem que é e começar a fugir do que tá perseguindo eles e tal, e só sobrar uns... Tipo ali... Uma ou duas pessoas ali sobrar pra contar que houve aquele massacre e tal. É bem nessa linha. Mas é muito legal, cara. Saca? Sim, muito legal mesmo. O efeito dos bonequinhos ali, saca? Muita nostalgia. Pá, é, tá, cara. Louco. Nossa. Assisti demais essa porra. É um filme muito bom, cara. Eu lembro muito de assistir isso. Principalmente quando ia pra casa das minhas tias. Toda noite passava um filme de terror na Band. E esse era o filme que eu conseguia assistir do começo ao fim. Muito bom. Não, esse foi um filme que eu persegui, cara. Quando eu descobri que tinha o 2, quando passou assim, uma vez no SBT lá, o Mestre dos Brinquedos 2, eu falei, nossa, tem mais. E, filho, aí eu comecei a rodar toda vez que eu ia em locadora, eu procurava o filme. Quando saiu a internet, eu lembro quando morreu o Cabeça de Broca lá, eles tiveram que ressuscitar ele em outro filme. Sim, acho que é entre o 5 e o 6. Ah, eu não lembro, senão eu sei. Mas enfim, baitas filmes aí, Edu, tanto o que tu falou, quanto todos os outros da série. Da franquia. Da franquia, desculpa. Da franquia. Então tá, agora o Jean vai falar do filme dele, da escolha do filme que ele mais gostou. Vai lá, Jean. Então, cara, eu poderia escolher algum filme de terror com índios, né? Mas acho que não. Acho que não tem. Eu acho que não tem. Mas olha que o meu. Tem, olha que tem, hein? Tem, eu sei que tem, mas deixa pra lá. O meu filme, cara, é um filme que me aterrorizou a infância demais, assim. Eu sonhava com ele, eu tinha. Sonhava não, eu tinha pesadelos com ele. Quando era criança. Olha. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Nossa, mano. Caralho, esse filme era maravilhoso, cara, sabe? Ele era um filme de um braço da MGM que era Midnight Movies, sabe? Filmes da meia-noite. Então era uma parada, era bem trash, né? Envolvia um pouco de ficção científica, mas o terror era absurdo, pô. A caracterização dos palhaços era uma coisa absurda, sabe? Nossa, eles eram grotescos demais, velho. Era, pô, era muito grotesco. E, pô, uma criança assistia uma parada daquela. E o mais incrível é que eles não é recomendado pra menores de 12 anos. Mesmo 12 anos assistindo esse negócio desse, eu me cagava de medo. E como, cara? Nossa. Tá, mas e aí, como é que é a história desse filme louco aí, de palhaço? Então assim, numa noite de sexta-feira qualquer, né, os moradores de uma cidade veem uma luz forte rasgando o céu. E ela cai próximo dessa cidade. Aí curiosos vão querer saber o que aconteceu. E quando chegam lá, adivinha o que tem? Tem uma tenda de circo. Uma tenda de circo e com vários palhacinhos. A parada desses palhaços é que eles raptavam essas pessoas de cidades pequenas, e envolviam elas em algodão doce e depois as comiam vivas. Caraca. Olha só que legal. Caraca, velho. Era muito foda, cara. Pois é, cara, esse filme, eu agora não vou lembrar se era SBT ou Band, mas acho, com certeza deve ter passado nas duas. Passou, era um filme que no SBT eu lembro de ter passado, cara. Era um filme que cara, realmente era filme de meia-noite. Eu lembro de tá todo mundo dormindo e só eu e uma prima minha assistindo a porra desse filme. E a gente não conseguia dormir. Claro, eu também não ia dormir com a prima. Eu já iria dormir com a prima. Eu acho que o Spider-Man entendeu o meu não dormir com o dormir dele, mas enfim. Tipo isso. Pois é. Bom, vocês lembram desse filme? Eu tenho péssimas recordações. Cara, eu não lembro. Nada. Cara, e tem ele no Netflix. Tem ele no catálogo do Netflix, tem. Cara, nunca diga pra alguém que não viu que tem na Netflix que a pessoa não quer ver. É o Killer Clowns from Outer Space. Isso mesmo. Esse filme aí. Tá louco, cara. Mas de onde é que tiraram essa ideia maluca de botar palhaços vindo do espaço, cara? Puta que pariu. Cara, que coisa 1988, mais né, cara? 1988. Final próximo daquele final da Guerra Fria. Muitos alienígenas. Tinha que ter terror. Palhaço sempre foi aterrorizante. Acho que desde o It, né? Palhaço se tornou uma desgraça. Ah, já tinha saído o It, então. Já, It é muito antigo. É um clássico de 88, eu acho, 89. Eu não coloquei o It aqui porque It não é trash, né? It é um filme de terror de responsa. Mas você entendeu que é pra falar dos filmes que você gostou, né? Não, sim, eu gostei muito desse filme. Só que eu quis puxar um pouco pro trash, entendeu? Sim, e, porra, sim. Porra, palhaço é complicado, cara. Tá, e aí, o que mais? O que acontece? Os palhaços comem as pessoas em algodão e aí? Cara, é isso, é grotesco demais, assim. Tu tem que ver. Vou mandar um link pra vocês aqui. É, cara, aí eles começam a caçar as pessoas na cidade. Eles vão caçando a pessoa. Tá, mas e aí, o que faz? Eles têm uma arminha que explode. Chama exército, que faz, pô? Eles têm uma arminha que infla a pessoa, igual um balão que ela explode. Sim, mas e aí, o que eles fazem contra os palhaços? Chamam um exército? O que faz? Aí se eu te disser que eu não lembro, vai ser legal, né? Imagino. Eu não lembro, cara. Eu só lembro que era aterrorizante. E, cara, era um filme que eu não gostava de assistir, entendeu? Mas é bom demais. Pô, imagino que seja tão bom assim. Nem lembro. Olha, se você for ver o trailer, a parada sai como se fosse um peão, sabe? E aí onde ela cai vira uma tenda. E ao redor as coisas ficam meio que com teia de aranha, só que é algodão doce. E, porra, os palhaços têm uma moto invisível que persegue a galera, entendeu? É grotesco, a parada é grotesca e é muito engraçado, assim. Os palhaços são feios pra caralho, hein? São, pô, é muito bom. Os palhaços são feios pra porra, tá louco. Tá aí o terror, eles são feios. É, eu acho que é esse o terror, né? Ó, eles comeram, tem uma parada que eles comem as pessoas com sombra, sabe? o palhaço chega perto de um grupo de pessoas, faz aquele gesto contra a luz pra fazer sombra, né? E aí daqui a pouco uma das sombras vira um Tiranossauro Rex, e essa sombra de Tiranossauro Rex come 5 pessoas de uma vez só. Olha só que trash, cara. Tá louco, cara. Puta que pariu. Ah, e tá eles fazendo figurinhas com um balão. Ah, meu Deus. É um palhaço do espaço. Porra. Tá louco. Quem teve essa ideia? Mata essa pessoa. É, muito bom, muito bom. É uma coisa meio que o Máscara versão terror, né, cara? Porque eles pegam tudo ali, tipo, coisa de desenho e transformam em coisa assassina, né? Pois é, né, cara? Pô, eu sinceramente não tenho nem palavras, bicho. Só sei que esse filme é aterrorizante. Até hoje é um filme que eu não... Eu vou ver a porra desse trailer aqui, eu vou ter um pesadelo essa noite. Nossa, os bichos mexem as orelhas. Caraca, isso parece horrível, cara. Dá um sorrisinho assim, tão filé, né? Pô, os bichos tinham que ganhar um Oscar também de maquiagem. Caraca. Porra, tinha que receber aquele... Como é que é? O framboesa, né? Daí seria ruim, pô. Mas é ruim demais, mano. É ruim, mas é bom, sabe? É o ruim, mas é bom. Isso é o trash, né? Trash é ruim, trash. Mas é bom. É, bem por aí. Vou fazer o quê, né? Mas é isso aí, então, ô Jean. É esse meu filme. Esse meu filme aí. Ah. Assistam, tenham desprazer de sonhar com essa desgraça à noite. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Puta, caraca, só o nome já dá medo, né? Só. Cara, quem gostar de desse palhaço aí... no espaço sideral é foda, né? Quem gostar desse aí também pode curtir lá a Vingança dos Tomates Assassinos. Puta merda. Caraca, queimou o filme ruim aí do Spider. Queimou mesmo. Era? Não era, mas podia ser. Passei por ele. Mas ele é bom, velho. É bom pra quem, cara pálida? Pô, velho, tem até o Tomate Rockstar lá, ué. Nossa, cara. Não, Edu. Bom, pessoal, então agora vamos começar a rodada dos filmes de terror ruins, né? Não é aqueles que não são não tão bons assim, são aqueles que são ruins mesmo, aquelas bosta, né? E vamos começar aí pelo Jean, já que ele fechou, agora ele abre a rodada. Vai lá, Jean. Porra, morreu de colar. Então, pra mim, o filme de terror ruim, ruim mesmo, aquele que, pô, a gente até ri quando vê o filme... Pra mim é o Bolha Assassina. Tem gente. Bolha Assassina. Tem Bolha gente assassina. Que fala que esse filme é maravilhoso, que é um thriller, que é muito bom, é clássico e tal. Pode ser até clássico, cara, mas pra mim é um filme merda. Merda, não tem sentido, sabe? Do nada, mais uma parada que vem do espaço, né? Porque tudo que não presta vem do espaço. Vem uma bolha gelatinosa do meio que vem do espaço. Cor de cai rosa. Nos arbustos, cor de rosa, cai nos arbustos próximo a uma cidade, assim como dos palhaços. Só que ela é identificada somente por um vigia, né, que tava ali nas redondezas. E assim que o vigia toca, né, ela praticamente abraça ele todinho e ela absorve aquele corpo. E quando ela absorve, ela já percebe que ela precisa de nutrientes. Aí ela sai invadindo a cidade, por onde ela passa, ela vai matando todo mundo. E é isso, cara. É muito, sabe, qualquer coisa, cara. Tô vendo cena do filme aqui, quando você falou bolha assassina, eu pensei que era uma bolha mesmo, sabe, tipo, uma bolha de sabão, assim. É porque ele é tipo uma gelatina, né, parece... É tipo a coisa, né, do... É a coisa versão cor-de-rosa. Eu ia chegar nisso, que a gente já falou do filme muito igual, que é... Não, e o legal é que eu tô vendo aqui a bolha assassina, né? Tô vendo no YouTube aqui as cenas aqui pra lembrar se eu tinha visto coisa. Deve ter visto essa porra, é tão ruim no que eu SBT. Nem lembro. E do lado assim tá assim, ó, corra que os tomates assassinos vêm aí. Tá que pariu, hein? Caraca, velho. Olha, tem uns caras que... Edu, se eu não me engano, tem ator que fez Walking Dead nesse filme aí, hein? Não. O filme é de 88, cara. Em qual? No Bolha Assassina? É. É. Então, no Bolha Assassina, o cara, o principal, né? Porque a parada também daquela época era ter o bad boy, né? O moleque é meio que o bad boy e tal, renegado da cidade, vive fazendo merda. E aí ele vira o mocinho na história. Esse mesmo cara, ele também participou do Platoon. Ele era um dos soldados lá do Platoon. Ah, e é o cara. E ele é o carinha. Ele também fez o. Ah, não, não vou dizer se que é, que eu não tenho certeza. Se ele também fez os Vermes Malditos lá. Acho que é ele sim. É, né? Ele, né? É. Parece, pelo menos. Deixa eu perguntar aqui da minha filha rapidinho. Caraca. Caraca, o bicho enrolou um cara na bolha aqui, daí a mulher foi puxar, tentar tirar ele da bolha aqui e arrancou o braço do cara, que nojo. Isso sim é filme de terror trash. Mas por que tu acha que ele é ruim, cara? Cara, porque... Sabe... que eu acho ruim pra caralho, velho. Não tem... É um babalu mascado que sai derretendo as pessoas, cara. Não dá pra sentir medo, pô. Um babalu cara, mascado. Eu vou ser obrigado a causar a treta aqui agora, porque eu discordo da sua opinião, meu caro colega. Eu acho que ele está equivocado na opinião dele. Ele não tem aí conteúdo substancial comprobatório suficiente pra dizer que o filme é ruim. Ô, louco! Baseando-se apenas na sua opinião de eu não gostei. Cara, o filme é cult. O filme é bom. Ele... Mas a coisa também era cult e tu não gostou, Edu. A coisa não é cult, não, velho. Se o senhor me permite, a coisa não é, não. Se o senhor me permite, eu posso voltar ao início do que eu falei. Eu sei que tem muita gente que se amarra. Mas perguntaram assim, Jean, pra ti, qual é o filme ruim? Pra mim, é A Bolha. Pra você, pode ser outro, meu amigo. Mas pra mim, A Bolha é uma aposta. Boa. É, isso aí. Esse negócio de gosto é muito subjetivo. E eu entendo o que você tá falando, Jean. Porque, por exemplo, você pegar, tem filme bom, por exemplo, que o Tim Blue não gosta, que a gente já discutiu aqui, entendeu? Então dá pra entender. É bem fácil de entender. Mas eu ainda continuo achando que A Bolha Assassina é um filme legal. E aí é o seguinte, Jean, se tu quer saber se o filme é bom ou é ruim, aí tu pergunta pra mim. Se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, entendeu? Então vamos lá, Tim Blue. O filme é bom ou ruim, Tim Blue? É uma bosta completa. Opa, então... Olha, é uma bosta. É uma bate bosta. Um high five aqui. High five, pá. É um babalu, é um cocô babalu, né, mano? É um babalu mascado, cagado... Vocês sabem o que é a moeba? Assassino, sim. Vocês sabem o que é a moeba? Quando minha filha apareceu com a moeba aqui em casa, eu comecei a rir, porque eu lembrei do filme, entendeu? Tão bosta que é o filme. Eu disse, minha filha, pode brincar, isso não faz mal pra ninguém, não. Vai, cara. Um dia a moeba revida. Eu vou rir. Um dia a moeba revida. Olha. É só jogar areia. Caraca. Joga areia na moeba, já era. Porra, caraca, que filme bosta, cara. Meu Deus do céu. Agora, não, e ainda tem chroma key ainda, essa porra. Ai, caralho. Ah, tu tá louco, cara. Tem uma bolha gigante atacando as pessoas na cidade, batendo nelas, assim. Meu Deus. Cara, do mas céu. Eu tem muitos anos que eu não vejo esse filme, mas eu me lembro que eu gostava. Mas então, você tá naquela parte da galera que gosta do filme. Só pra tu entender, ó. A Bolha, ele é um filme que ele é terror, ele é considerado terror, mas não era um filme que passava à noite, pô. Ele era um filme de sessão da tarde. Sim. Entendeu? Ele passava à tarde. Então, já boto mais um argumento aí. Pra mim, um filme de terror que passa na hora do almoço não é terror. mas o máximo que eu posso ter consideração... é uma indigestão, mas porra. Não, mas então. Pô, mas aí você matou o programa do Zé do Caixão. É, nenhum do filme era do Cine Trash é filme de terror. O Cine Trash era 10 para as 3 da tarde, 10 para 1, cara. Mas isso que dia? Dia de segunda a sexta. É mesmo, cara? Eu não lembrava disso, não. Pra mim era noite, porque... Não. Olha só, Contos da Cripta eu acho que era noite, se eu não me engano. Não, tudo bem. Contos da Cripta eu achava foda demais. Pra mim, muito pra mim legal. Era só esse programa do Zé do Caixão. Não sei, acho que porque passava o dia inteiro na escola. Não, o Cine Trash dava tarde. À tarde. Daí tinha passava filmes clássicos lá. Passava vários filmes clássicos. Então, desculpa. Então, vou dizer que só deve a bolha... Deve ter passado 11 dos 10 filmes aí dos Mestres dos Brinquedos. Provavelmente. Então, vou dizer que só a bolha que passava à tarde que era ruim. O resto era bom. Sim, e a coisa. que passava no cinema, no... Como é que era o nome do cinema em casa, né? Cinema do, em casa. Do SBT, né? É. A coisa passava no cinema em casa. Puta que pariu. Que bosta. Mas enfim. Então era esse aí, Jean. É isso aí. Causei. Então tá. Edu, né? Edu! Vai lá, Edu! Cara, eu vou falar aqui um filme que não deveria nem ter existido, que é uma desgraça alheia. Caraca, é muito ruim. Não, é quase pior do que A Coisa. Que é o Brinquedo Assassino 3. Cara, Brinquedo Assassino 3? Puta merda, Edu! Brinquedo Assassino 3. Não, do filho do... Não, é não. O do... Cara, eu acho que roubou, eu acho que meu tá filme. Pô, foi mesmo, Spider? Roubou, oh, cara, mas e o Timu roubaram... ia me chamar, você me roubou o filme. Pô, oh, mas me roubaram também, o Puppet Master era meu. eu sou ladino. Mas Edu, seu gafuno. Assim, o 3 não é tão ruim quanto é o do filho e é a noiva do Chuck, cara. Então, deixa... pariu. Não, cara, outro eu discordo. É a merda. Eu discordo, então. Sabe por quê? Porque a proposta do 3 ainda é ser semelhante a 1 e o 2. Sim. O filho e a noiva, não. Eles já não têm o compromisso de serem filmes de terror. Eles já têm toda a pegadinha mais cômica, já é um filme cheio de sátira. Então ele já tem aquela pegada do terrir. A proposta dele já é ser um filme de terrir, com um nível de violência reduzido, pra uma faixa etária menor do que os 3 primeiros, saca? Então, dentro da proposta deles, eles até que são filmes razoáveis, saca? Porque eles pretendem ali, porque eles foram produzidos pra ser feitos, eles são razoáveis, não são ruins, não. Agora, tá, mas tu não o Brinquedo tá taxando Assassino... ele como... Tu não tá taxando ele como menos pior em vez de ser ruim? Não, tô taxando ele como ruim mesmo. Saca? Ah, ok. Porque eu lembro do 3 e eu não achei tão ruim. Nossa, não, cara. Ai, ai. Ó, vamos lá. Na verdade, já que o Edu roubou meu título, eu vou falar aqui que eu tinha escolhido 4, tá? Que é a noiva do Chuck. E eu acho o filho, eu concordo com o Jean, que o filho realmente é pior. Só que o filho é de 2002, eu acho. E a noiva do Chuck é de 99. Sim. Mas o filho e a noiva não, eu ainda gostei, sabe? Mas só de ter o nome do Chuck, ele é assim, aquela continuação da continuação, é alguma forma de ganhar mais algum centavo com isso. Eu também considero que o 1 e o 2 são fodas demais, são melhor pra caralho, porra. Mano, tinha pentagrama. Ainda tá rodando o filme da bolha aqui, cara, pelo amor de Deus, deixa eu fechar essa agora porta. O 3 como filme, ele é ruim, cara, saca? Você começa pela plot do filme. Ela se passa 8 anos depois do segundo filme. E o segundo filme já se passa algum tempo depois do primeiro. Ok. Então, 8 anos depois. Aí, você já tem videogame portátil. Você já tem controle remoto. Você já tem alta tecnologia e tal. Mas o que a empresa de brinquedo resolve? Não. Vamos relançar o brinquedo que foi acusado de assassino. Porque todo mundo já deve ter esquecido que o brinquedo era assassino. É tipo, vamos relançar o Fofão, porque ninguém lembra que o Fofão tinha um negócio que parecia uma adaga dentro dele. Né? É algo assim, já começa por aí. Aí, beleza. Aí, o que, que eles vão fazer? Em vez deles pegarem um boneco do lote que ficou encalhado na loja, no depósito, na fábrica, em qualquer lugar, não. Eles vão lá me pegar a carcaça do boneco que queimou na fábrica, que era que foi o boneco que o guri falou que estava possuído pelo demônio. Saca? De milhares de bonecos, ele tem que me pegar esse boneco de 8 anos atrás. Falar, não, vamos pegar esse boneco aqui, vamos remodelar ele e vamos relançar o nosso bonequinho Good Guy. Aí já começa aí uma coisa nada a ver. Ok, aí realmente, isso daí não faz o mínimo sentido. Realmente. Né? Mesmo que tu tenha que dar um plot pra o ressurgimento do Chuck, tá? Isso não faz nenhum sentido. Nenhum uma sentido. Uma empresa pegar os lixos que tem dentro. Ah, vamos restaurar aqui o boneco. Se a empresa juntasse todo o lixo que tem dentro do pavilhão, coisa e tal, botasse num lixão, alguma coisa assim, aí alguém, algum morador de rua, acha o boneco e restaura ele com os trapos velhos da casa, coisa e tal, enfim, sabe? Tipo, vai cair na mão de uma pessoa que sabe trabalhar desse tipo de coisa assim por acaso, assim, sabe? Forçado. Tudo bem, né? Aí faria um pouquinho mais de sentido, né? Daria uma ideia legal pro filme. Mas não isso daí. Por que, que eles iam pegar a carcaça, que nem o Edu tá falando, pegar a carcaça toda fodida, queimada, estribuchada e reformar o boneco? Não faz sentido. Né, porque, cara, porque é gore. É gore. Porque, pois é, cara. É grotesco. Mas porque... eu acho que mesmo a ficção, ela tem que fazer sentido, tu entende? Ah, né? Cara, mas olha... olha só, eu não faço ideia não, mas esse filme não tinha o orçamento do mundo, sabe? Não, mas aí, olha só como é que continua. O guri principal, o Andy, tá no exército, ok. Na escola militar que ele tá, onde você vê notoriamente que tem só uma faixa etária, né? Um ponto ali dali pra cima, tem uma criança residente na escola. Ok, órfã, ainda por cima. Ok. Não, mas ele não é mais criança, Edu, ele já é, já tem 17 anos. O Andy. Sim. Só que tem uma criança, o Tyler, tem 12 anos, ou menos de 12, não sei. Dentro da escola militar? Dentro da escola militar, ele mora lá dentro. A parada do Chuck era passar o espírito dele pra dentro de uma criança, né? Isso, e aí vem outro problema. No primeiro e no segundo filmes, a mitologia diz que ele tem que passar... pra primeira pessoa que ele revelar o segredo. Quem que é a pessoa? É o Andy. De repente, no terceiro filme, ele pega e fala, não, vou passar minha alma pra outro. Mas ele diz a desculpa que ele diz que ele tá com um corpo novo, então. É, mas, né, ele poderia ter feito isso no 2, então, porque no 2 ele já tava com um corpo novo também. Não precisava ter perseguido o Andy, saca? Ele no 2 ele ainda usa a mesma desculpa, porque o Andy foi o primeiro. É o que sabia a verdade. Aí, beleza, ele quer passar pro guri. Aí você tem algumas cenas, algumas mortes e tal. Como, por exemplo, a cena do tiroteio, que ele troca as balas de festim por balas de verdade e uma granada de verdade. Aí ele joga a granada lá no meio do campo. O cara vê a granada. Gente, a granada! Pula em cima da granada e o corpo do cara sozinho abafa a granada ali, né? Tipo... ok, se era só isso, bastava alguém chutar a granada pra mais longe, velho. Tipo, ninguém ia machucar, não tinha necessidade do cara morrer, saca? Naquela atuação espetacular ali, digna do Oscar, né? Diga-se de passagem também. E, cara, que plotzinha mais ruinzinha essa aí do boneco. Fica perseguindo dentro da escola militar e da galera depois ir passar aquela... no final ali, de ir passar aquela noite no parque de diversões e coisa e tal. Aquela relação meio malhação ali do bad boy da escola querendo sacanear com o Andy. O Andy querendo ser o bonzinho, mas é o cara esquisito que tem o passado sombrio, sabe? Aquela coisa assim... é tudo disfuncional no roteiro desse filme, a atuação não ajuda. Ele como filme é muito ruim, cara. É muito ruim. Às vezes na época que vocês viram e tal, vocês não perceberam essas coisinhas ruins e tudo. Mas na hora que... oh. Cara, eu já vi esperando um filme bom e na hora que eu vi essas coisas, eu falei, meu, que lixo de filme. Olha, eu vou te falar que eu não... tu falou aí a história do 3, eu não lembro desse filme, cara. Não lembro. Não lembra? É, eu lembro. Eu não lembro. Eu lembro do 1, eu lembro do 2, eu lembro que no 1 ele tava inteirinho, no 2 ele já aparece todo costurado, não sei o quê. Sim, ele, no, ele aparece costurado na noiva do Chuck. É no 4. É, porque no 3, no final do filme, eles matam ele, né, toda aquela trama ele cai, ele cai numa hélice lá. É, na hélice, né? Do brinquedo, isso, ventilador do brinquedo, aí ele explode em mil pedaços. É, no 1 ele morre queimado lá, não é? Queimado. Aí o no 2... dois... é lá dentro daquele negócio da fábrica lá, né? Sim, que eles colocam o tubinho nele lá e derrete aí é um novo boneco, né? Um novo boneco. Isso. Aí explode e derrete o resto do corpo. Não, mas Edu, tu tá confundindo. O começo do filme tu confundiu. No 2 é que eles reformam o boneco. No 3, ele se reconstrói sozinho do nada. Lembra que a abertura do 3 é as melecas se juntando e formando o boneco? Sozinho? Não. É pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. Inspector Clarice. Cara, então... Então eu confundi um pouco aí a fusão, mas é pior ainda então do negócio. Saca, é pior, assim, simplesmente aparece ali o corpinho, a meleca vem subindo, assim, sabe? É, dá pra ver que eles fizeram a câmera invertida, né? Vou rodar o filme de trás pra frente. E aí ele dá um berro, assim, do nada, e aí já começa depois o boneco lá com o guri. Não, cara, eles pegam o boneco da fábrica e derrete... Dois. Não, então, da fábrica, o que tá derretido lá, a coisa, eles pegam o negócio, derrete o plástico daquele boneco na massa. Essa massinha que tá voltando aí é a massinha do boneco do 2. Sabe, que derreteu no meio da massa da matéria-prima lá. Eles reaproveitaram a matéria-prima do boneco. É isso que eu tô falando. É reciclar, cara. É, velho. Eles reciclou o boneco de 8 anos atrás, lá dentro da fábrica, lá, todo derretido, sem cabeça. E reaproveitaram ele, saca? Olha, o Chuck era um filme foda. Tem um bairro aqui na minha cidade que logo quando era criança, esse bairro ele era praticamente mato, sabe? Era longe do centro da cidade. Tá, e qual bairro aí não é? É verdade, né? Desculpa. Centro. Então, o centro não é longe do centro. Pois é, mas esse tinha mais mato do que os outros, entendeu? Tá bom assim? Mais mato, okay. Menos gente. Cara, quando passava o Chuck, bicho, eu não conseguia dormir. E aí, não sei se vocês lembram de uns bonecões que eram de pano e tinham o cabelo de lã. Eu acho que pra ir pra vocês talvez não tivessem, mas aqui em Manaus tinha a porra desses bonecos. E eles pareciam um Chuck. E porra, minha prima tinha. Não é o fofão, não é um fofão. Era um boneco, uma cabeça de borracha. O cabelo era uma lã colorida. Ou era vermelho, ou era verde. Era uma de uma cor só, mas era lã o cabelo. E o corpo dele todo era de pano. Aí a mão era de borracha, os pés eram de borracha, mas o corpo todo era de pano. Era praticamente o Chuck. Só não tinha a roupa do Chuck, entendeu? E a minha prima tinha dois desses bonecos. Era sempre na casa dessa minha tia que tinha esse filme de terror escroto, sabe? E porra, eu não conseguia dormir, bicho. Eu abri o olho e o boneco tava olhando pra mim. Cara, no outro dia eu ia dormir de manhã quando o pessoal acordava, mas não conseguia dormir durante a noite. Olha aí, Edu, ó. A cena do 2, ó, quando eles reconstroem ele, viu? Sim, o do 2 é o que eles pegam a máscara, raspa a máscara e tal. Isso, eles reconstroem. E no 3, ele simplesmente se regenera sozinho. Não sei. Ninguém mexe nele. É, tô te falando, cara. Depois tu procura o do 3 aí. Esse aí é o do 2. É a cena que a gente tava confundindo, que é. Eles pegam, eles reconstroem e depois botam pra vender. O mesmo boneco que tava queimado lá, que era o do 1. E aí no 3, simplesmente ele. Lembra que ele morreu no 2? Ele morreu dentro daquele plástico, aquela coisa lá. E no 3, o início do 3 é isso, o boneco se reconstituindo sozinho do nada, só. Eu lembro disso, pode procurar aí depois. Vai ver. Procurarei. Eu procurei aqui, mas não tem no YouTube, não tem. Mas, então vamos lá. Então é isso aí, Edu. É isso aí, cara, é esse filme ruim da merda aí. Spider, vai lá, Spider. Então, não me restou muita opção aqui, então eu vou falar de um filme que a minha memória é remota e eu, sinceramente, eu não sei se era bom ou ruim pro público geral. Pra mim é ruim porque eu acho... Não sei, eu não assisti muito filme de terror e eu acho muito tosco, assim, também. Que é o Rato Humano, aí. Sim, eu lembro desse filme. Puta, mano. Que pariu, que bosta se já, de filme. Se já tivemos mosca, né? Pois ai, é, ai. Eu não sei. Você conhece esse aí, Jean? Nunca viu? Não, esse, eu nunca vi. Esse filme não era muito famoso, não. Eu nunca vi. Se você puder mandar nudes ou pra mim. Apareceu no Cine Trash esse aí também. Deu no Cine Trash. Ah, o Tim Blue sabe, porque realmente apareceu no Cine Trash esse aqui, cara. É, e ele é de um cara que ele é pequenininho, ele tem o quê? 40 centímetros de altura. Um ator. É estranho, é um tipo um Gollum, assim, um troço meio... Nossa, mas que coisa nojenta, cara. estranho, cara. Na verdade é que é estranho. Ele não é boneco nem nada. Ele é uma pessoa de verdade, né? Pequenininha, que daí ele... É uma pessoa pequenininha, mais conhecida como anão. Não, ele não é um anão, cara. Ele tem problemas mesmo de... Eu li uma... Na época eu lembro que eu li sobre ele. Eu não lembro aonde foi que eu li. Caralho. Mas ele não é anão. Ele não é anão. Ele teve alguma doença, alguma coisa, ou uma formação mesmo nos ossos e coisa e tal. E ele ficou pequenininho. E aí ele é considerado um menor ator do mundo, uma coisa assim. O rato humano nada mais é do que... Ele mata, simplesmente mata pessoas. Mata por matar, assim. Eu não me lembro exatamente por quê. A história basicamente é que um cientista, pra variar, né? Num laboratório, pra variar, escondido, não sei aonde, né? Resolve fazer um cruzamento do esperma de um rato com um óvulo humano, né? E milagrosamente, né? Isso, o DNA combina, né? E acontece que vira esse rato humano aí. Que simplesmente, igual o Templo falou, matava por matar. E ele conseguia matar as pessoas instantaneamente por leptospirose, ou sei lá o que, entendeu? Que doença que o rato transmitia. Ele matava, então, e mijava, ele mordia e mijava em cima da mordida. Olha, igual cara, esse filme, o bicho do Chagas lá que morde. Eu me lembro que teve várias chamadas na época na Band pra esse filme. Ah, o rato humano, não deixa de ver, não sei o que, bababá, bababá. Nossa senhora, e aí fui no hype pra assistir. Uma bosta de filme, uma bosta, assim. Era muito ruim, né? Cara, eu tô vendo aqui o filme ainda é italiano, mano. Ele é italiano, e assim, o cara que filmou aí, que o Timbu tava falando, é um dominicano que morreu aos 39 anos, e ele realmente era um anão, né? Ele tinha na época o título de menor homem do mundo com 72 centímetros. Era 72, credo. Então, era muito estranho, porque a cabeça dele também, não sei se por conta da maquiagem, eu também não vou lembrar do filme, mas ficava meio grande, assim, a ideia era deixar aterrorizante, mas a verdade é que ficava ele tosco. Ele por si só, ele já era. É tipo isso. Mas eu sei, esse é um filme que eu lembro, assim, porque era meio, assim, assustador demais. Tipo, não assustador, mas ele era tosco, entendeu? Ele era ruim. Ele vendiam como um filme de terror e eu achava ele ruim demais, assim. Não é que ele era tosco, ele era ruim, né? Ruim! Muita força! Tinha uma mulher que era uma loira, que aparecia ela tomando banho, tinha umas cenas de nu no filme e tudo mais. De repente aparecia o rato lá matando do nada, sem motivo aparente nenhum. Quer dizer, filme ruim. Eu lembro que no final, quando todo mundo achou que tinha fugido dele, ele tava dentro de uma mala, num avião. Nossa. Sério? Caraca. Tá que pariu, cara. Ah, que ódio que me deu aquele dia. Alô, alô, rato humano. Ah, tá louco. Nossa, o Edu brisando em cima do negócio. Se superou na bostice, cara. Puta que pariu. O pior é você conhecer, né, Tim Blum? Aí é que você supera mais ainda. Tá bom, velho. Pelo menos ele não falou do Centopeia Humana. Não, mas isso é gore, isso não é terror. Jesus. Não, eu nem quero mais falar desse filme porque ele é muito ruim. Tim Blue, imagina você com a boca no butico do Spider. Hã? E o Eduardo com a boca no teu butico. Não é um terror imaginar isso? É, depende. Tirando a parte do Spider, tá ok. Meu Deus, pois é, pô. Saiu pode o terror. Não pôr isso no cast, porque isso é assustador. Por favor. Você tá pegando o terror por causa disso, entendeu? Se põe no lugar daquelas pessoas, é um terror, mano. Então era isso, Spider. É o que tem aí pra hoje, né, cara? De ruim, é isso aí. Não assistam. Só isso que eu digo. Ok, ok. Bom, então agora eu vou falar do meu filme pra encerrar aqui, né, a rodada. E um filme que eu vou falar é de uma franquia que eu gosto muito da franquia, porém, esse filme dessa franquia foi uma bosta inacreditável. Inacreditável. Eu tava num hype pra assistir, assim, porque quando falaram do lançamento do filme e coisa e tal, e eu esperando sair na locadora pra alugar, e quando finalmente eu consegui, aquela decepção, né, cara? Triste decepção. O filme é Jason vai para o inferno, a última sexta-feira, né? Que seria sexta-feira 13, parte 9, né, cara? Que é de 1993. Parte final, na verdade. Não, não é a parte final. Parte 9. Parte 9? É porque tem porque o X, depois, né? Jason X. É, não, tem mais. Depois tem o versus Fred também, enfim. Mas enfim, vamos lá. Então, cara, assim... Tu fica naquele hype pra ver a sexta-feira 13, por quê? Porque tu quer ver o Jason, né? O Jason é o... apesar dos primeiros filmes da sexta-feira não aparecer ninguém, né? Do primeiro depois só. Que o... No segundo ele aparece, mas não é o Jason, né? Ele ainda é humano, né? Na verdade ele só não tem a máscara. A máscara ele pega no 3. Não, mas no 2... Não, mas ele não é zumbi, ou é? Uhum. Ele já é, né? Já é zumbi, porque ele morreu quando era pequeno, né? Porque ele morreu quando era pequeno. É, tá certo. Ele já afogadinho, é um... afogadinho. Isso, só não tem a máscara, tá certo. Mas enfim, a gente quer ver aquele Jason clássico, da máscara de rock, assassino, que fica caminhando, enfim, né, que teleporta. Com... teleporta mesmo. Teleporta, isso aí. Porém, essa porcaria desse sexta-feira 13, o que acontece? Mostra no começo ali, se eu não me engano, é a parte do sexta-feira, parte 8, né? Que eles encurralam o Jason ali. Eu não tenho certeza se é cenas do filme anterior ou se é umas cenas que eles inventaram pro começo desse filme. Eu tenho ressalvas que no começo parece que é flashback que passa. Na minha memória pode estar me enganando. O que acontece? O FBI faz uma armadilha pro Jason e eles conseguem explodir o Jason com uma bazuca. Certo? Volta disso, desgramado. Por que que nunca ninguém pensou nisso, hein? Por que que nunca pensaram nisso nas outras partes, né? É, cara, porque é super natural você levar uma bazuca pra um acampamento de férias, né? Tipo assim, vamos ali nadar, vamos, peraí que eu vou pegar minha bazuca aqui. Aí, conseguiram explodir o Jason e levaram os restos pro ML, lá, sei lá, pra onde que eles levavam lá, enfim. Pro necrotério. Pro necrotério, exatamente. Levaram pra lá, aí tem um médico lá, legista, né? Que começou a olhar as partes do Jason lá e viu... Começou a olhar pro coração do Jason. E o coração do Jason tava possuído por alguma coisa. E o que aconteceu? O médico pega o coração e come o coração do Jason. O médico? Eu achei essa plot bem bostinha, cara. É bem normal fazer isso mesmo. Isso. Ele come o coração do médico. Na verdade o coração possui o médico, né? Tipo, o coração domina o médico ali e tal. Sim. E o médico come ele ali e tal. Isso. Aí eu tenho um flash, um apagão de memória, porque eu só lembro dessa parte que o cara come o coração, e aí eu só lembro do final do filme. Não lembro absolutamente mais nada durante o filme, que foi uma aposta tremenda. Só que a porra do Jason me aparece nos últimos 5 minutos do filme. O que acontece? O médico come o coração e cria algum bicho dentro dele, um verme, sei lá o quê, e esse verme começa a passar de corpo em corpo. Sim. E aí, ele precisa de um corpo de alguém que eu não faço ideia que é, se tem que ser da família do Jason. Da família dele. Da família de alguém que matou, não sei quem. Não, tem que ser de alguém da família dele, que por acaso é a garçonete lá do restaurante. Pois então. Aí eu sei que essa garçonete, essa pessoa cai num buraco e o verme encontra o corpo e quando ele entra dentro da guria, o que acontece? Ela vira no Jason. É. Oh, esse filme é... Cara. É a Geisa. Não, ele vira o Jason. Sim, ela some o corpo dela e aparece o Jason no lugar. Caralho, simples assim. Isso aqui é ser trash raiz, né, cara? Meu Deus, cara. Aí eu sei que não sei o que acontece lá. Daí eles lutam com o Jason lá, o mocinho, a mocinha, não sei o que acontece. E aí no final ali, os demônios começam a puxar o Jason pro buraco, assim, sabe? Levando pro inferno. Porque também e pra matar ele tem que ser uma pessoa da família. E ela não era a última pessoa. Tinha um outro carinha lá, não sei se era uma criança, quem que era. Que não, dá, era um cara, era um carinha lá. Era alto, o carinha. Grande, então, que não mata era, ele, não era tipo, criança, dá era adulto. Uma facada nele, um tiro nele, não sei. Que aí, como ele tem o mesmo sangue dele, ele pode matar ele. Pois é. Aí, o grande plot do plot twist do filme vem quando os demônios puxam o Jason pro inferno, né? Fica sobre o buraco ali, fica a máscara do Jason. Isso é a última cena do filme, fica a máscara do Jason ali. E nisso vem a mão do Fred Krueger e puxa a máscara dele pro buraco. aí ele fala assim, ele fala, não dessa vez. Não, só pega a máscara. Só pega? É, só vem a mão dele, pega a máscara e leva pro buraco. Só isso. Cara, isso aí explodiu meio... Foi um, tipo assim, a galera curtiu, de certa forma, o filme por causa dessa ceninha. Porque isso aí explodiu mentes na época. Que todo mundo queria ver o encontro dos dois. Saca? Por quê? Eu não faço ideia. Porque não... Por que será que... Ah, porque eu tenho que ver o Jason com o Fred. Nada a ver. Bobagem. Que era, cara. Eram os dois ícones dos filmes de terror na época. Os dois maiores monstros, saca? Eu não sei. Eu preferia ver o... Você preferia ver o filme do Pelé, eu sei. Eu preferia ver o... Sua vagabunda. O Michael Myers com o Jason do que o Fred. Eu acho que tem mais a ver. Mike Myers? É. É, mas aqui... Seria interessante o encontro dos dois. É. Talvez me até parece que rolou um boato de produzir isso, saca? De Michael Myers versus Jason. Eu não voltei pra ver a cena lá, pra ver se realmente é a mão do Fred. Mas pode ser. Não, Mike Myers, não. Porque depois do filme do... Não. Depois desse filme aí... Depois é o Letterface, né? Que é, Jean? Não é o Letterface? É o assassino do Halloween. Não, Leatherface é o da o Massacre da Serra Elétrica. Ah, tá bom. Perdona. Esse é o do filme Halloween, que até ganhou a versão recente aí do Rob Zombie. E eu não sei se tem a ver a questão da mão do Fred, eu não voltei pra ver se é realmente a mão dele lá. É a mão dele. É a mão. Mas o filme seguinte é o Jason X. É. E logo depois vem o Jason X, aí só em 2001 esse, o do... O Sexta-feira 13, parte 9, ele é de 93. E o Jason X é de 2001. E aí depois, em 2003, que vem o Jason versus Fred. Mas, enfim, se é realmente a mão do Fred, demorou pra caralho pra sair, né, cara? Demorou. Porra, 10 anos. Parece que rolou treta na época entre as produtoras e tal. Problema de roteiro. É, sei lá, mas, enfim. Eu que nem eu falei, eu preferi que fosse o Michael mais o Jason, mas enfim, vocês já acharam que o Fred era melhor, que seja. Foi feito, já era. Mas só sei que esse filme foi uma decepção total, cara, sobre essa parte do Jason. Porra, o filme todo do Jason apareceu um minutinho só, pô, fiquei tão puto. Fazer o quê, né, cara? Faz parte. Então tá, eu acho que com isso a gente encerra aí os nossos filmes de terror, né? Os bons e os ruins, os bons e os ruins, umas perfeitas merdas, né? Então vamos começar com as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, foi muito bom em relembrar ótimos filmes e poder xingar um pouco aí os péssimos filmes. E queria deixar um alerta aqui para todos os nossos ouvintes aí. Tratem bem os seus brinquedos. Você nunca sabe se, quando você vira as costas, eles são brinquedos psicopatas. Então... Você não sabe se é brinquedo dos mestres dos brinquedos ou se é a Toy Story. Exatamente. Então, tratem... né, já porque... dizia o Xerife Wood, cuide bem dos seus brinquedos. Não, então brinque direito, né? Então brinque direito. Brinque direito. Até porque se você olhar pro lado e tiver um Buzz Lightyear falando contigo, deve ser super normal, né? Né, cara? Mas é melhor do que um broca furando a tua cabeça, né? É, então cuidado com essa estatueta do Goku que você tem aí na sua estante, pra você não tomar um Kamehameha distraído. Não, mas do Goku, ok, o pior é do Freeza. Né, cara? É, cuidado com o Freeza aí. Quem tem bonequinho do Bowser aí, ó, cuidado com a namorada pra não ser raptada. Se for raptada, já sabe quem foi. Eu tenho 5 foot crack, o que eles fazem aqui? É o Romário... O Denilson. Cuidado pra ninguém começar a te falar aí, ô peixe. Você tem que começar a fazer direito aí, ô peixe. Então é isso aí, galera. Valeu demais, um forte abraço. Valeu, Jean, pela sua participação aí. Bem-vindo à casa, volte sempre. É nóis. Spider! Cara, sem consideração pros filmes ruins e assistam A Mosca. É isso, que é um filmão. Massa pra caramba aí. É isso aí, caraca. Curto e objetivo. Valeu, um abraço e não esqueça de fazer aquela indicação. A casa agradece. Certo, então eu gostaria aqui de agradecer vocês por terem comparecido mais essa noite aqui. Gostaria de dizer que assistam aí, né, o Shakma, que é um ótimo filme de terror aí. Com certeza vocês vão se surpreender aí com o trash do filme. E eu gostaria agora de passar a palavra aqui para o nosso amigo Jean lá do TambaCast. Jean, a palavra é tua, cara, para te fazer aquele jabazinho maroto. Pois é, galera. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vocês saibam que o TambaCast também está com a porta aberta para vocês. Os nossos ouvintes, sem sombra de dúvidas, ouvirão, já ouvem, né, sobre o MachineCast. A gente já tem uma parceria aí. É, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto de falar de filme e filme de terror. É bom quando é engraçado, melhor ainda. E assim, cara, quem quiser saber um pouco mais sobre o TambaCast, é só procurar em qualquer rede social TambaCast. Você vai ter o nosso site, nosso Facebook. Recentemente nós temos a inclusão agora de um novo programa dentro do TambaCast, que é o Nate Papo, que eu acho que quem ouviu já curtiu muito. E a gente entrevistou o Talarico, filho da puta, do Wesley Zop. Então, eu, cara, realmente tá muito engraçado. Pois é, tá muito bom. Então, eu só tenho a agradecer. E é isso aí, galera. Curtam. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Certo. Então, pessoal, vamos terminando o programa por aqui. Fiquem agora com o resto da programação. E eu queria perguntar aqui pro Spider. Será que vai ter off-topic hoje? Veja a minha cara. Não tô com a webcam ligada, cara. Nossa, não tô com a webcam ligada. Mas tá parecendo aquele cara do Snatch, Porcos e Diamantes lá, muito puto. Sabe? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off topic. Coloca o barulho do Edu chegando aí agora, Temblu, no final. Como é que é? Coloca o barulho do Edu mastigando o negócio aí no final também. Se ele gravar. Seu bandido. Tá gravando no Evaeiro aqui. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.